Você vai dizer pro mundo inteiro: não vou me calar, diga, não vou me calar. Diga, não vou me calar. Não vou me calar. Olho e vejo a descomunal muralha. Olho e vejo tão forte é o inimigo. Zombam de mim, pensando que estou sozinho na guerra. Mas sigo em frente, meus passos estão firmes. Vou adiante, jamais vou recuar. A promessa que Deus me fez, eu sei se cumprirá. Por mais que o sonho pareça impossível, não vou negociar. Então levanta a tua voz e glorifica o nome do Senhor.